argumentar de muitas maneiras, dando muitas voltas, mas quando a facada crava na garganta, o sangue corre pelo chão, espirrando no avental do açougueiro. Os fatos são tão evidentes que não dá pra ocultar, por mais que você queira, por mais que você queira. Os fatos são tão evidentes que não dá pra ocultar, por mais que você queira, por mais que você queira. Carne é assassinato, carne é assassinato, carne é assassinato, carne é. Seu discurso relativista, seu convite à tolerância são tão democráticos. É fácil brincar com as palavras enquanto milhares de animais morrem presos pelas patas traseiras. Não vai lhe servir pra nada, sua lábia é verborréia. E os fatos são tão evidentes que não dá pra ocultar, por mais que você queira, por mais que você queira. Os fatos são tão evidentes que não dá pra ocultar, por mais que você queira, por mais que você queira. Carne é assassinato, carne é assassinato, carne é assassinato, carne é assassinato.